Ei, moda bonita, apaixonada essa, né? Foi uma felicidade danada a Fátima fazer essa música. E tanto ela quanto o Edson deram uma interpretação fantástica, né? 84 tempos. Sabe o que é 84 tempos? É a quantidade de batimentos que o coração dela faz por cada minuto. Compositor é cheio de novidade, né? Lá de Cuiabá, no Mato Grosso, o nosso programa vai ao ar pela Shalom FM. E o seu Joca não perde o nosso programa. Ele está sempre ligadinho. Seu Joca, um abração aí, viu? Muito obrigado pelo carinho da audiência. A todos os ouvintes da Shalom FM na capital do estado do Mato Grosso, eu vou trazer o duplão da minha terra, Henrique Tarciso, Mentira. Chega bem perto dos meus olhos, eu quero ouvir olhando em seu olhar, e não me ama e que tudo acabou. Em nossa cama toda chama se apagou. Mentira, mentira, nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira, meu coração me diz que é mentira. Saída ontem nos amamos, foi tão lindo nosso amor. Me diga logo que é um trote, que você brincou, que tudo acabou. Se acaso insistir, te dou um tempo para refletir. E ansioso eu espero ouvir que tudo é mentira. Se ainda ontem nos amamos, foi tão lindo nosso amor. Me diga logo que é um trote, que você brincou e tudo acabou. Se acaso insistir, te dou um tempo para refletir. E ansioso eu espero ouvir que tudo é mentira. Mentira, mentira, nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira, meu coração me diz que é mentira. Mentira, mentira, nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira, meu coração me diz que é mentira. Henrique Tarciso, Mentira. O Henrique hoje é o vice-prefeito lá de Coromandel. É, continua cantando, mas agora é autoridade, né? É o vice-prefeito lá da minha terra, lá em Coromandel, onde a nossa emissora 95 FM já está no ar, ainda em caráter experimental, mas já está incomodando a concorrência, né? O povo está assustado com nós lá. Calma, ó. Isso é bobagem. Ninguém consegue agradar todo mundo. Sempre tem um pedaço para cada um. Agora, vai ter uns pedacinhos maiores, uns pedacinhos menores, e nós vamos querer pegar o pedaço maior. Vocês ficam duros aí, viu, gente? Gustavo Lima, Tô Solto na Night. Tá chegando, até de madrugada elas tão me ligando. Tô por o veneno novo, tô chegando moendo, treino com a TV

trem apaixonado, rapaz, Bruno e Marrone, vidro fumê. Outro dia foi no dia 14 agora do mês de março, eu fui convidado para ir no aniversário do meu amigo, o Wagner Sarkis, pai do cantor Wagner Simão. Cheguei lá, estava no show do Wagner Simão, aquela festa bonita e tal, meu amigo Simão Sarkis, a família toda. De repente terminou o show do Wagner Simão, abre a cortina, quem está cantando para nós lá? Bruno e Marrone. E eles começaram exatamente com essa música que eu toquei agora aí, o Vidro Fumê. Os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, só eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, composição do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros, aqui mora gente. Eu quero mandar um abraço lá pro Dudamel, lá da Clipe FM. Ele publicou outro dia no Facebook as mais pedidas do dia, né? Acho que foi no dia, se não me falha a memória, foi no dia 20 passado, né? E ele publicou as mais pedidas do dia e é simplesmente a música de Eliane e Samuel, Aqui Mora a Gente, estava em quarto lugar. O primeiro lugar eu me lembro que era Jadson e Jadson, né, Planos Impossíveis, o Eliane e Samuel em quarto lugar, em quinto lugar era o Leonardo, em sexto lugar Zezé de Camargo e Luciano. É o resultado do trabalho, né? Eliane e Samuel, que já está conquistando o Brasil inteiro. Acabou de chegar, daqui a pouquinho, eu estou sempre falando nele aqui no programa, daqui a pouquinho vou conversar com meu amigo Flávio Bejar, o maior divulgador do Brasil, está de passagem por Brasília, vamos dar uma palavrinha com ele daqui um tiquinho. No próximo bloco eu tenho uma dica para você de medicina naturalista. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Mato, você nasceu ajeitada, viu? Mas se você não cuidar, desmancha. Ó, mulher que se ama, se cuida e cuida do maridão também. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9. A maior descoberta da ciência em benefício da sua beleza e da sua saúde. Você tem 3 maneiras para comprar os produtos Puro Ômegas. No representante exclusivo na sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas 61 3532 6993. 61 3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado. Você pode comprar para o seu uso pessoal ou para revender também, viu? E se disser que ouviu no programa Cleito Aguiar, ainda ganha R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. É do grupo Edelson Moura. A dica de hoje, eu vou te passar aqui umas dicas. Um médico naturalista ensinou o seguinte. Ele disse que ele ficava chateado, porque ele participava de grandes congressos, e os resultados, embora todos fossem comprovados, não era divulgado, não dava ibope. Aí ele passou a ensinar dois exercícios e duas ações simples que evitam problemas cardíacos. Então presta atenção. Primeiro, quando você acordar, deitado de barriga para cima, imagine que você está montado numa bicicleta e pedala no ar, assim, 120 vezes. Você está deitado, levanta os pés e fica como se você estivesse pedalando, 120 vezes, vai contando. Esse exercício melhora o posicionamento da coluna e também a sua postura, diminuindo e retardando o encurvamento das costas, aliviando as suas dores e baixando a pressão. A gente vai ficando velho, a gente vai encolhendo. Eu tinha 1,84m, só estou com 1,82m. A gente vai encolhendo quando vai ficando velho, né? Segunda dica. Antes do banho, você exercita a panturrilha. Panturrilha é aquele carocinho que fica atrás da perna aqui, né? Na parte de baixo, abaixo do joelho. Você levanta o corpo na ponta do pé. Primeiro rápido, até esquentar as panturrilhas. E depois uma sequência de 10 movimentos lentos. Primeiro você faz rápido para dar uma esquentada, depois você faz 10 movimentos lentos, levantando, baixando, levantando, baixando. Pronto. Esse exercício bombeia o sangue para o coração, melhora os batimentos cardíacos e evita a obstrução das veias. Nos primeiros 6 meses, se a pessoa tiver com excesso de peso, ela emagrece da cintura para baixo. E nos 6 meses seguintes, emagrece da cintura para cima. Depois de 2 anos você fazendo esse exercício, você não engorda mais. E além de tudo, diminui o risco de uma cirurgia cardíaca. E cirurgia cardíaca custa muito caro e normalmente os planos de saúde não estão cobrando, não. E os médicos também não. Então é melhor você evitar, viu? E melhora também o problema de microvarizes. Terceira dica. Quando você chegar em casa, pega uma bacia com água bem quente. É o famoso escalda-pés, viu? Se você for bravo, chama a sua mulher e fala, traz aqui, isso aqui. Se a sua mulher for bravo, você fala, ô bem, traz para mim. Então você traz uma bacia com água bem quente, enfia o pé lá dentro. Isso aí, ó, serve para dilatar os vasos sanguíneos, melhora o cabelo e melhora, inclusive, a visão. Esse processo foi pesquisado com pessoas diabéticas e o resultado evidenciou a melhora na circulação sanguínea, diminuindo os casos de granguena, o quadro geral de saúde dos pesquisados melhorou, e como um fato relevante, a melhora da visão. E outra coisa, e evita também o encurvamento da coluna. Quarto, ao perceber que a pressão subiu, coloque as pernas dentro de um balde com água gelada até o joelho. Enche um balde de gelo com água e põe lá dentro. Você deixa assim 20 minutos, vai ficar geladinho. Esse processo vai fazer com que o organismo, na busca de aquecer os membros inferiores, faça com que o acúmulo de sangue na cabeça desça, baixando a pressão. Então são 4 dicas naturalistas para você dar uma melhor qualidade de vida para você mesmo. E eu vou, não sou bobo, não sou nada, vou guardar esse trem aqui, vou experimentar hoje mesmo. Essa eu vou começar nesse escaldapé, que esse trem deve ser bom demais da conta. Um grito em favor das crianças abandonadas do Brasil. O avô do João, Cleiton Aguiar. Jesus, menino de rua. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi crianças sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno e não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas vivendo, meninos grandes indo na contramão. Crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Brincar com a gente, menino Jesus. Vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, dá a tua mão, brincar por favor.

Amigo, a gente não se engana. Quando a gente ama, o coração se aquece. E por amor se faz de tudo, e se faz muito mais quando a mulher merece. Se a conversa é boa, o tempo logo passa. Quando se ama, a gente não disfarça. E sempre fala da mulher amada, e a prosa tem mais graça. E nessa conversa vai passando a hora. Se alguém espera, a gente não demora. E o coração no peito bate forte, a gente vai embora. Se a conversa é boa, o tempo logo passa. Quando se ama, a gente não disfarça. E sempre fala da mulher amada, e a prosa tem mais graça. E nessa conversa vai passando a hora. Se alguém espera, a gente não demora. O coração no peito bate forte, a gente vai embora. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, com a participação do Chitãozinho e Chororó, Arrasta uma Cadeira. Alorota... Alorota boa de hoje, quem me mandou foi a minha conterrânea Neide Pimentel. Ela é de Coromandel, mas mora lá em Sorocaba, lá no interior de São Paulo. Diz que o fazendeiro tinha um touro, que era o melhor da região. E era o maior patrimônio que ele tinha. Tinha uma fazendinha, mas o que valia dinheiro mesmo era o touro, né? E aí os fazendeiros descobriram que o tal touro era o melhor animal reprodutor e começaram a alugar o bicho para cobrir suas vacas. Era só colocar uma vaca perto dele, o touro não perdoava não. Subia em ripa na chulipa, né? E o caboclo ganhando dinheiro, muito dinheiro. Aí os fazendeiros se reuniram e decidiram comprar o touro. Chegaram na casa do caboclo e falaram com ele: ó, nós viemos aqui que você pode botar o preço, nós vamos comprar seu touro. Ele falou: de jeito nenhum. Não, não sei o que, espero. Não, então tá bom. Aí ele pediu um preço absurdo. Os fazendeiros não aceitaram a proposta e foram se queixar com o prefeito da cidade. Aí o que é que o prefeito fez? Para fazer uma média política com os fazendeiros, comprou o touro com o dinheiro da prefeitura, pagou uma fortuna e registrou o touro como patrimônio da cidade. Aí fizeram uma festa grande, não sei o quê, ó, o prefeito comprou o touro, e agora não vai ter cobertura de graça, não sei o quê e tal. Aí, no dia de estrear o touro, trouxeram a primeira vaca. O touro deu uma cheirada e saiu para lá, não cobriu a vaca. Uai, o que que aconteceu? Um falou assim: ah, deve ser culpa da vaca, ela tá muito magra, traz outra. Trouxeram uma holandesa, a vaca mais bonita da região. O touro chegou, cheirou a vaca e nada. Aí o prefeito, desesperado, chamou o fazendeiro, que era o dono da vaca, e falou: rapaz, o que que tá acontecendo? Ele falou: sei não, ele nunca fez isso antes, era só encostar que ele subia e chegava o rei. Ele falou: deixa que eu vou conversar com o touro. Aí ele chegou, eu tinha muita intimidade, o contouro abaixou e falou assim: escuta, o que, que foi, rapaz, que você está fazendo? Você não está querendo mais subir nas vacas? Você não está afim mais de trabalhar, não? Aí o touro deu um espreguiçado e falou assim: rapaz, não é isso não, rapaz, eu agora sou funcionário público. Rapaz, a turma de funcionário público deve ter ficado muito satisfeito comigo agora, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Eu estou recebendo hoje a visita de um grande amigo. Nós somos amigos há uns 40 anos. Nós também, velho, viu? E toda semana, segunda, quarta e sexta, ele aqui no nosso programa aponta os artistas que ele está divulgando, né? Os grandes artistas, os grandes nomes da música e também aqueles que estão iniciando e que chegam ao nosso programa por intermédio dele. Eu vou conversar com meu amigo Flávio Bejar, que está visitando aqui, veio aqui a Brasília, né, a negócios, né, alguns trabalhos aqui, que ele foi convocado aqui para fazer alguns trabalhos. Flávio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, meu amigo Flávio Bejar. Oi, Cleito, tudo bem, meu filho? Graças a Deus. Para quem não sabe, lá em Coromandel, a gente chama o Cleito de Tato, né? É o Tatão. Tato, né? É só a turma da cozinha, né? A turma da cozinha. Mas é um prazer estar aqui em Brasília, participando do seu programa. Muitos anos na estrada já, né, Flavinho? 41. 41 anos. 41 anos. Você especializou em Minas Gerais, né? É Minas Gerais, sul de Minas, Centro-Oeste Mineiro, Alto Paranaíba e Triângulo. Até mudou pra lá, né? Você morava em São Paulo, você é paulistano, né? É. Agora comprei um sítiozinho lá. O homem mora no paraíso. Eu passei o carnaval de 2013, eu passei lá em Muzambinho. O homem mora num paraíso, viu? Ele só não sabe pescar. Eu pesquei os peixes da represa dele tudo lá, ele ficou sonhando. Mas comi. Você está aqui em Brasília, você veio para acertar a segunda fase do trabalho do Wagner Simão e de Eliane Samuel também, né? É isso aí, rapaz. O Wagner já levamos lá também um trabalho lá pro sul de Minas. Lá. O pessoal já está conhecendo ele, né? Agora já tá, vai entrar na fase assim, mais de dar uma manutenção, atenção maior às emissoras, né? Isso, agora nós vamos pegar para valer mesmo, porque teve umas reformulações aí, entraram outras músicas e o disco ficou pronto, o Pampero Maestro Pinóquio, então vamos lá, firme. E o tempo também que gastou para preparar o Wagner Simão, né? O Maestro Pinóquio praticamente mudou para Brasília, está há 2 meses ensaiando a banda, o espetáculo já está pronto, eu já assisti alguns shows dele, né? E ele está pronto para ir para a estrada e fazer a divulgação também, fazer os shows, né? E demora um certo tempo, mas agora a coisa vai para valer. E Eliane e Samuel também, né? Nós estamos aguardando por breves dias para a gente já trazer as outras músicas e também iniciar um trabalho mais forte de divulgação e de shows pelo Brasil todo, né? É, Eliane Samuel está indo muito bem com a música Que Mora a Gente, né? O pessoal tem pedido muito lá na região. Um modão, hein? Canto muito os dois, hein, também. É verdade. Ó, e é o seguinte, você que está aí, o Flavinho não divulga, não é só as grandes estrelas, não. Eu recebo aqui, ele me manda música aqui de artista que eu nem conheço e que eu passo a conhecer através do trabalho dele. Por isso é a importância de você que está começando agora ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, né, que eu sempre digo que é o maior divulgador do Brasil, não é porque é meu amigo, não, é porque todas as vezes que eu lanço um trabalho, ele é que faz a divulgação e o resultado aparece rapidamente, né? Quem tiver interesse é só ligar 61 99 81 360, esse telefone é o nosso, depois eu passo dele porque ele fica muito na estrada e tal, eu explico como é que a pessoa fala com ele, os horários certinho, então você liga 61 99 81 360. Flavinho, obrigado pela sua visita e que Deus continue abençoando a sua vida. Ô Cleiton, eu quero mandar um abraço lá pro Júlio, lá de Paraguaçu. Júlio, tá? Bueno, lá do Objetivo. Júlio, né? Toca o programa dele, do teu lá, até de manhã e à tarde. É um sucesso danado, né? Graças a e Deus. E ele falou que vai levar você lá para fazer um show. Vou cobrar aqui em público, né? Isso. Olha, tô aqui, vim cá para levar o contrato do Cleiton para você assinar. Ele falou, Júlio? Ô Júlio, agora você apertou, hein, rapaz? É isso, ô Tato, Cleiton. Tato para mim, né? Cleiton para vocês. Muito obrigado pelo convite. Quero dar um abraço a todos os seus ouvintes aí. E vou deixar um abraço aqui também pro Paulinho Reis. Isso. Lá em Conceição. É um dos meninos que eu tô tocando aqui, isso, né? Que eu não conhecia, fiquei conhecendo pro seu intermédio. Canta muito esse menino, hein? Canta muito. Lá na cidadezinha que ele mora, Conceição do Rio Verde, perto de Caxambu, tem uma radinha. Ela, esqueci o nome dela, é nova, ela tá tocando o teu programa lá. Tô mandando um abraço para você, viu, Paulinho? E o Cleitão também tá te mandando um abraço. Ele toca aqui. Sucesso, hein? Aqui toca. Tá. Um abraço para você, Cleiton, e um abraço para todos os seus ouvintes também. Falou, Flavinho. Boa sorte. Aniversariando hoje o Bruno da dupla com o Marlo, o meu amigo, meu primo Célio Rosa Pérez lá em Coromandel, o Paulo Sucupira em Coromandel, o meu querido amigo, grande compositor e cantor Climério Ferreira, a minha prima Doris Machado Aguiar em Belo Horizonte, Miguel Novaes, o meu amigo Valdivino Alves Ferreira, Celso Silva, o Daniel Moura Goulart, meu amigo lá do Coró, o Murilo Macedo, Ayrton Maia, Jarbas Borges, o grande técnico de gravação, Elso Álvares Pintan Filho, lá do Gravodisc, lá em São Paulo, a Maria do Socorro Diniz e o meu querido amigo Remy Leffer Ramos Portilho, grande tecladista, né? Sempre um músico de primeiríssima qualidade aqui de Brasília também. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu vou aqui à página 30 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar para trazer uma beleza de oração, só Deus pode. Brasil! Vamos rezar. Brasil, vamos orar. Só Deus pode criar, mas você pode valorizar o que Ele criou. Só Deus pode dar a vida, mas você pode transmiti-la e respeitá-la. Só Deus pode dar a fé, mas você pode dar o seu testemunho. Só Deus pode dar a paz, mas você pode semear a união. Só Deus pode dar a força, mas você pode apoiar quem desanimou. Só Deus pode infundir a esperança, mas você pode restituir a confiança ao irmão. Só Deus pode dar amor,

olhar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Léo e Giba, Só Você. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte está à sua disposição de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite, 61-3532-6993. 61-3532-6993, no horário comercial, de 8 da manhã às 7 da noite, para você pedir a música que você gostou e também para participar do nosso programa em qualquer um dos nossos quadros, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque eu vou trazer três grandes mestres. Creone, Barrerito e Mangabinha, o trio Parada Dura, Amor em Segredo. De certo tempo pra cá, minha vida é só pensar, menina, por seu respeito. A tristeza e a paixão invadiu meu coração, tomou conta do meu peito. Esta viagem que fiz, que ficamos conhecidos, pra sofrer o que eu tenho sofrido, antes não tivesse feito. Noite enluarada, primeira vez que te vi. Na sua casa cheguei, quando lhe cumprimentei, qualquer coisa eu senti. Aquele aperto de mão e a sua delicadeza, contemplei sua beleza e me apaixonei por ti. Minha vida é um tormento, não consigo te esquecer. Eu não tenho esperança por causa da circunstância. Nosso amor não pode ser. Esses seus cabelos pretos esparramados pelas costas é o que mais me desgosta. Nunca vai me pertencer. Amor é sincero, mas te enganar eu não quero, não posso casar contigo. Eu já sou comprometido, nosso amor é proibido, não perca tempo comigo. O nosso amor é segredo, segredo não se revela, precisamos ter cautela, nosso amor corre perigo. Eternamente, pois amamos loucamente, mas o destino não quer. Vós tem tanta qualidade, a sua família é nobre, o dinheiro nunca encobre um passo errado que nós dermos. A Faculdade da Música apresentou os mestres Trio Parada Dura, uma gravação de 1978, Amor em Segredo. E agora um sucesso do presente,